Torre de Salvador, Azul 2795, boa noite. Azul 2795, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. A sua escuta, Azul 2795. K3305, solo 53, libere próximo à direita, solo Salvador em 121, destino a 1. Direita 121, solo, confirme. Confirmo, no destino a 1. Graças. Controle, Salvador, frequência 119, décima 8, transponder 5164, gol 1096. Autoridade 370, na perda do 19. Correto, portão 9, chame pronto. Salvador, boa noite, Tan 3305, Librou, Tan 3305, táxi via Alfa, reporte em Juliette. CLS 210. Azul 4298, aguarde autorização de pouso. Tan 3305, táxi via Juliette, portão 5. Juliette, portão 5. Azul 2795, solo 56, solo 1, 21, décima 1. 21, Ana, vai chamar. Azul 4298, autorizado, pouso, pistão 10, vento é 120 graus, 06 dúzia de nós, o ajuste do altímetro 10018. Livre pouso na 10, azul 4298. Pistão 10, curva direita da Euleda Mótiva. Controle 119-8, transponda 5171. O TAN 3895. TAN 3895, está autorizado para São Paulo Guarulhos, dividido 340, via 31. Está 10 curva direita, da Euleda Mótiva, 19-8 controle, 1-7-1 transponder, essa é 3-2-1. Portão 1-0, chame pronto para pushback e estacionamento. 3-2-1. Salve, Salvador, boa noite, Azul 2795, Livrão, na sua escuta. Boa noite, Azul 2795, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3, posição 4 Romeu. Alfa Kilo, Pátio 3, na 4. Pato 298, solo 58, libere próxima à direita, solo Salvador em 121, décima 1. 211, boa noite. Solo Salvador, boa noite, azul 4298, liberando. Boa noite, táxi via Alfa, reporte Anxia Juliette. Alfa, reporte Anxia Juliette, Pato 298. Vamos fazer cheque de iluminação? Azul 4298, ingresso taxi Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 4298. Beleza, mas não tem operador, vamos fazer a iluminação? Posso acender a luz de táxi e take off light? Posso acender a luz de take off e taxi light? Tiago. Aí pra mim... Corre, Salvador, eu acho que não é 6603, ele é TX-310. 3313, pouso autorizado, pista 10, vento 20 graus, 07 nós, ajuste de altímetro 10 nós. Autorizado pouso, 6313. Solo Salvador, é o Sam Mike Zulu Uniforme. Prossiga. Zulu Uniforme aqui na ponte 6, solicito autorização para ser rebocado para posição 12 do pátio 1. Para remota 12. Positivo, remota 12. Ok, chame no térreo, está autorizado. Ok, grato. Autorizado Salvador Recife, nível 370. Eu para Zulu 97, decola pista 90, curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 1-19-8, transponder 5154. Correto, portão 3, chame pronto. Para o táxi, 3289. Para o táxi, 3289. 3895, táxi autorizado. Ok, está autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Autorizado. Desculpa aí a atrapalhada. É 313, solo 05, libere próxima direita em 121 decimal 1, solo Salvador. Direita em 211, 6303, mostra. Salvador, boa noite, Oxiné, 6303. 313, Alfa Juliette, portão 04. Alfa e Juliette para o portão 04, 6303. Para o táxi, o TAN 3815, agora 5171 a bordo, alterna com fim, 4 horas e 10 de autonomia. 3815, suficiente, você postando com a aeronave em a box, através 06, vai para a volta no 12. Primeiro livrado será o 30. Passagem autorizada, Índia, ponte para 02, 198, espanhol 95, legal 098. 18 agora, assim que a aeronave da companhia ingressar no estacionamento, autorizado via pátio Índia, no ponto de espera 1895, 3895. Salvador. Boa noite. 3895 da CAM. Ponto de espera próximo. Boa noite, 110 graus, 629, autorizado a linha de decolar, pista 10. Autorizado a linha de decolar, pista 0, pontão 3, 8, 1, 2. Salvador, Mike Zulu Uniforme informa que já concluiu o reboque, encontra-se na posição remota 12. Obrigado e uma boa noite. Boa noite. zero, alterna Serra Bravo, Serra Novo, 3 horas e 4-9 Bosch. 4-9 Bosch, né, minha 310, autorizado táxi em Índia, ponte espera da 1-0, torre 1-8, só 9-5, legal 1-0 no 8. Sou em Salvador, Baianas, Azul 2782, Campo à Vista. Azul 2782, boa noite, autorizado pouso pista 10, 110 graus, 629, o ajuste no 08. Autorizado pouso pista 10, 12782. Cliente do Xenai, mantenha ponto de espera, aguarde instruções. Chegando a 310 após o tráfego na curta, linha mantém pista 10. Direito 2-1 no decimal 1. Direito 2-1 no decimal 1. 2-7-2. Chinâmia 3-1-0, vento 120 graus, 612 nós, decolagem autorizada. Base 272, autorizado, quilo para 3, 4 em uma posição. Confirme a posição, 272? 4 em uma posição prevista, azul 272. Quilo para 3, azul. Via 210 para Batan, nível 360, saída da El, sensação ótima. Primeira curva direita, responde é 5401. Autorizado Guarulhos, no 660, Unifar de Colono 0 até Salmaté. Saída da El, sensação ótima, primeira curva direita, responde 5406. Poxa, né? Era meia azul. Acorda pro Xenon 310. Solo 272, só confirmando pela quilo, né? Afirmo. Tá. Bora em Salvador, meu Papa Romeo, Serra 90 Vito. Serra 90 Vito, repórter passando externo. Queria confirmar o vento, gentileza? 1-10 graus, 612 nós. Velocidade 1-7. Repórter cancelamento. Bora, bebê. 2707 da Azul aos 30, direito no 211. Autorizado Alfa Juliette 1.08. Alfa Juliette 01. Correio 90 Vito para o cancelamento, está seguindo para a base direta 1-7. Modificado aos 3-2, prossegue visual no 7. 1018 ajuste, não há tráfego, vai reportar, reporte na final no 7, Sierra 90 Vito. November Vitor, livre pouso no 7, 110 graus, 612 nós. November Vitor, baixado travado na final no 7. do Vitor, tá livre, solo aos 35, frequência livre da estacionada. Boa noite, Janeiro 6103 no 4, solicitar estacionamento. Janeiro 6103, autorizado, puxa, portanto. Reportado. noite, azul 4980 com a Oscar. 4980, sai da Puca, transição com a Azul, 1 minuto 4. Puca, tá vivo. Salvador, acionário 6224. Continua a aproximação, pista 10, vento 120 graus com 6129. Pouso autorizado. Pouso na pista 10, 6224. Onda 5405, azul 4908. Cujinho 4980. Autorizado 350, resiste, atendulo 1 no 7. Pouca, Caju 5405, azul 4980. Volta, puxa. Acionero 6313, acionou 139 a bordo, 530, alterna Galeão, para o táxi. Acionero 1313, autorizado táxi e Índia, ponte para Dono 02, 118, escola 5, ligão no 08. Pela Índia, 1895, no ponto espera, para aí. Salvador, voo no 888, VLF. No 888, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando, voo no 4 aos 4, 5, direito no 2, 1, no 1. Xenema 224, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03. solo, vou no 096, portão 9, pushback também. 096, autorizado, push, contato. Obrigado. Após o tráfego na curta linha, mantém-se bem. Após o tráfego na curta linha, mantém-se bem.